Pensando na prosa, e o meu rap inspiraria até o Noel Rosa. Avisaria o Cartola que a flor tem espinho. Se eu colar na vila, eu batizo o Martinho. Se precisar do Paulinho, eu roubo a viola. E no boom, e no clap, a gente funda uma escola. Sem bateria, tira 10 da harmonia. Me destaco mais que a nega Clementina, fazendo do Moraes um grande poetinha. E músico, a carta do Peru Vaz que caminha. Se não fosse o samba, se não fosse o rap, não seria tão fácil quanto parece. Vem que passa o teu sofrer. Se todo mundo samba será melhor pra viver e conviver, e também pra saber que o samba lá do morro sempre vai renascer. Não tá na TV, mas tá no coração do que tem a alma negra. E não esquece o refrão: que tempo bom que eu não vivi. Do morro pra solto vem do samba emergir. E esse tempo não volta e não me incomoda. Vê que o samba de raiz nunca tá na moda, mas como antigamente não se faz mais não. Só posso dizer que aquele tempo era bom. Que jamais será esquecido. Nunca mais. Mantemos ele vivo. Bolados insanos, estilo cacique de Ramos, do Bixiga ou então Salvador. Relembrando aos manos os sambas de mil anos, resgatando raiz até pro meu avô. Não deixo o samba cair, não deixo o samba morrer. 10 em harmonia só pra prevalecer. Acender as velas já é tradição. Tijolo por tijolo, sou o Chico em construção. Lá lá lá, é, lá lá, é, chega na palma da mão. Salve Geraldo, filme, Jovelino e Jamelão. Lá lá lá, é, lá lá, é, pra quem tá doente do pé. Nostalgia do que sempre a gente foi, é. E aí, nego velho, tira a poeira dos LP. Pra mostrar pros moleque que a vida é mais que sofrer. No fundo do nosso quintal, daqui pros parceiro Emerson, Soco, Nogueira da Silva. Brasileiro, raiz do meu povo, raiz da cultura. Sorriso e alma negra pra manter a postura. Eu não nasci depois, eu tava lá de outra forma. Só que hoje eu tenho voz pra contar as histórias.